Obrigado, Mike Covita. Tô dentro voando a plana de Duna, Mike Covita. Boa, boa, né? 9, direito, 219. 219, 5217, livrar na direita. Passarela 2223 para Vitória da Conquista, muito boa tarde. Está autorizado nível 260, da cola da 10, saída Gole, Eval, DCT. Após decolagem, curva direita. Aciona 5501 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado 260, decola com curva direita, 10, 11905 a frequência do controle. Cotejamento correto, chama para o push na remota. O 7 livrou na Delta, agora seguindo táxi Alfa, na sua escuta. 5217, prossegue via Alfa Juliette para remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, 5217, tá? Utilizado 3304. 304, complete sinal torre no 8 decimal 6. Vai lá, Salvador, boa 3304, deixa eu avisar o sinal. Dia 9 geral, pronto, regulagem no 7. 3304, continua a aproximação, aguardando pista livre. 34. Dia 9 geral, frequência imediata. Afirmativo, certo. Autorizado, iniciar agora, 180 com 12. Iniciando de decolagem, 9 geral. 6312, 222, direito, 219. 319. Está seguindo condições visuais, corredor forte. O no 1510, aposto no ideal de descida, o hotel Lima Papá. Os 304, informa o tráfego, Charlie 150, decolando da 17. Vai ingressar corredor AX, à sua direita. Positivo, 04. Gente, reporte através de buraquinho no corredor forte para o cruzamento do campo, hotel Lima Papá. Prezado na pista 10. Repouso na 10, 604. Obrigado, Pedro. Autorização de prego. 935. 23, ingresso na chefe, 935, 9 liberal, até o regresso. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, Índia, 9 Liberal, foi decolado da 17, mantendo o sinal de decolagem da mesma. Romeo, Índia, November Alpha, subou no meu pé, corredor AX, reporte farol da barra, segue para TGL em Veracruz. Afirmativo, TGL em Veracruz, acendendo a 1 no meu pé, reportará farol da barra, November Alpha via corredor AX. Vente para informação, ajuste em Salvador, 10116. 10116. Dia, Julie, prossiga. Bernardo Caio Lourenço, mil pés, decola da 97 no Axé, após decolagem direita. Aciona 0160 no transponder, 11935, controle. Cotejamento correto, pressionamento TAC 1186, pessoas a bordo 02. 1186, pressionamento TAC, altímetro 1016. Julie. 219, boa. Zero, good morning. Good morning, we're here at gate number 11. We have information, Juliet. Clearance on request to Recife. American 980, clear to Recife. Flight level 370, upper risk 58. Runway 10, book a departure, Aracaju transition, F departure, turn left. Skok 5505, and approach 119.35. Clear to Recife is filed, Puka departure, Aracaju transition. Climb maintain 370, upper whiskey 58, squawk 5505, and departure 119.35, American 980. Select from for pushback and startup. We'll give you a call. Alô, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, Alfa Juliette, cruza isso. Juliette 10, 3304. São 36 da Azul, né, escuta? Possui sua autorização, copia? Autorizado para Recife 370, nível pela Perisco 58. Decolada 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5502 transponder 11935, controle. Controle 370 para Salvador, decolada pista 10, subida é PUCA, transição Aracaju, Aru, pela Peruísque 58 após. Ao decolar curva esquerda, transponde 5502, o controle 11935, azul 9136. Protegimento correto, se não preocupe. Trabalhamos. Quebec autorizado, cruzamento, táxi, frente, Quebec, Mike na Lima, chame solo, 129. Salvador, bom dia, Gono 435-105, informação de Juliette. 435, qual que é o menino do seu estado de gentileza para ele? 240, Gono 435. Vou olhar com a senha aprovada no seu. Sai da presença temporal? Da El Linda, após direto Léo. Da El Linda, obrigado. Prossiga. Pro acionado com 01, tá bom. Julie, táxi, reporte ingresso. É, tá passando para ingresso, Julie. Romeu Alfa Quebec autorizado, cruzamento do pátio principal, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 386. Meu Mike, o Vitor, completo final em LS, chame torre frequência 118, decimal 612. Chamar a torre 1862, grato, até a próxima. Torre, Papa Romeo, Mike, o Vitor, o localizador. Vitor, qual a intenção? 2 milhas antes, abandonar 17. Gente, reporta a final da 17, 1016, no ajuste. Formará na final da 17, 1016, ajuste. Vai, vem comigo. 223, motor 4, para o posto. Passarei 2223, mantemos, escuta e aguarda para o posto. Cópia. Está autorizado para Ilhéus, 240 é o nível, decola da 10, saída da El, Leda, direto Ilhéus, após decolagem direita. Aciona 5507 no transponder, 1935 é a frequência do controle. Autorizado 240 para Ilhéus, decola a pista 10 com curva direita na da El. Na saída da El, após da El, direto Leda, Leda, direto e Léo, 5507 no transponder, 1935 é o controle de saída, gol 1435. Contagionamento correto, chama para o push. Chamará. Passarei do 2223, autorizado, puxa o acionamento, chama ataque. Romeu Vitor Tango, controle. Suficiente, Matheus Batuera. Tem um ponto de espera, que é bem, Juliette. Mike Eco Vitor na base, de base para a final da ONU-PES. Mike Eco Vitor, pouso autorizado na 17, 180 com 10. Autorizado 180 com 10, grato, tornará controlado. controle, o Papa Romeo, Romeo Alfa Quebec, decolado no momento, perfil da Elfa. Papa Romeo, Papa Romeo, Romeo Alfa Quebec, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 430, após 2000 pés, está autorizado curva à direita, na proa de Leda, após Leda segue bridge. Após 2000 pés, autorizado, curva à direita de Leda bridge. Eu, Vitor Tango, controle Salvador. Salvador da Barra. Papa Tango, Romeu, Vitor Tango, controle Salvador. Oscar, e aguarde para prosseguir até o Pátio 4. Na Afirmo, na novembro. Vitorina Juliette, autorizada. Ingresso à decolagem, 170 com 12. Autorizado. Confirmar se ele já segue na proa direta de Ilhéus. E, se possível, estimado de pouso para a terminal. Quanto espera a torre 786, altimetro 1016. Se ele está seguindo proa direta de Ilhéus. Confirme? Papa Tango, Romeu, Vitor Tango. Romeu, Vitor Tango, na estrada do hotel de Papapá. Afirmativo, ouvido o controle. Muito obrigado, companheiro. Controle, Papa Tango, Romeu, Vitor Tango. Passa o bonde agora. Estimado vertical de Salvador, às 48. Gente, o Romeu, Vitor Tango, vai seguir pela vertical de Salvador em Salvador a pro direto Ilhéus? Afirmativo, se autorizar direto da posição. Comandou 3732, transferiu, Sexta Juliette. 3732, acena identificação, autorizada a chegada a Mário, desce para nível de voo 050. 050 na Mário. Patrole, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, no meu pé, escorredor axé, reporte farol da Barra. 7, confirme, autoriza voar direto Cairu 2500. Autorizado, Vitor Índia Juliette, 2500, Cairo Lourenço, quanto possível seu estimado de pouso? Negativo, está estimando pouso aos 1057. Seguinte, 1057, Vitor Índia Juliette, 2500 pés, direto do Cairo Lourenço. Subindo para 2500, é para atingir, Juliette. Romeu, Vitor Tango, da presente está autorizado. Pro Adileus, no nível de voo 080. Gente, tomando pro direto de Ilhéus, grato. 09, para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chama ataque. Livre push, 491-35. Qual Salvador, o gol 1923? 1923, prossiga. Para cópia. Mantém, escuta, número 2 para cópia. Tem mais escuta, 923. Vista ciente, frequência livre. Até. Atinge e mantém 2500 pés, o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, ciente, reporte o número ideal de descida. Passar na parada de descida, Juliette. Tá 3663, cópia. Prossiga. Autorizado para Guarulhos, 340 ao nível. decola da 10, saída da El Leda após voa Crati. A sua rota será em Crati, intercepta pelo Zulu 14, Grupo, pelo Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, é por isso que 58, Papa Charlie Lima. Aciona 5511 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Gente, até São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola pistão 10, Dael, Leda, Crati, Dr. Zulu 14, Grupo, Dr. Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Dr. Luiz 58, Papa Charlie Lima, 5511 o transponder, 1193 controle, são 36 metros. Cotejamento correto, chama pro posto 04. Obrigado, vai reportar. TAM 3732 controle. Presente voo Iduna, descendo inicialmente para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 10116. Iduna 4.016. Romeu Alfa Quebec, controle. A escota prossiga. Chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 1288, 13325, chamada Recife. Solo Azul 9136 para o táxi, com 95 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Maceió. 95, 3 horas e 45? Ah, 3 horas e 25. Entende, 3 horas e 25. Após decolagem restrito 070, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 118.6. Altímetro agora, 1017. Ok, 1017, restrito ao 070, livre táxi pela Juliette e Alfa, o Azul 9136. Quando lá no ponto de espera, 108.6, bom voo, Azul. 108.6, boa. Trânsito Salvador, muito bom dia, o Azul 4039, frente da Juliette, nível 300 para Campinas. Na TM, escute a guarda para cópia Azul. Aguarda. Controle Salvador, bom dia. Oceaner 6311, ciente da Juliette. Oceaner 6311, bom dia. Oceaner identificação autorizada a chegada a ponte. Desça nível de voo 060. Reduza a 2409. Vai seguir como número 3 na aproximação pistão no zero. Identificou, desce para o 060, reduzindo 249. 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper 58, Papa Charlie Lima. Aciona 5504 no transponder, 11935, a frequência do controle. Vem para Guarulhos, 360, saída da 10, saída da El. É, da El, Leda, Crato, Antônio 14, Grupo, 16, Bravo Hotel Zulu, Trigue, Antônio 58, Papa Charles. 04 Transponder 1935 732, informa o tráfego, posição de 1 hora, 20 milhas, num rumo oeste, passando, mantendo 2.500 pés no Tapa-Alfa 32. Ao atingir 4 mil pés, o TAM 3732 mantém, aguardando superar o tráfego. Hotel Lima Papa Controle? Ah, você escuta? Você segue pela proa da rotatória? É, não tô nem intenção, Pedro. Eu poderia ser o portão é ser, mas se ele for mais interessante, pode ser também. Não, é porque eu só percebi o senhor tomando uma proa semelhante à da rotatória, então o senhor vai seguir manter o corredor forte para o cruzamento do campo? 9136. 8 decimal meia dúzia, confirme sua altitude. Tá batendo meu pé. Então ele mapa. Pronto, copo. Afirma. Autorizado para Campinas, nível 300. Decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Após decolagem, curva à direita. Embraer intercepta a Upper Zulu no meia. Bravo Hotel Zulu, Zanetti, Papa India Romeo, Mendes. Aciona 5512 no transponder, 11935 a frequência do controle. Está autorizado Campinas, nível 300, decola, descida da El Leda. Fazer colagem pela direita, voa Bridge, Super Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Zanetti, para Mendes 155512 a transporte, 1935 a saída pelo controle de Salvador. Cruzamento correto, chama para o push 08. Chamaram para o push, ou ação 4039. 36, confirmado agora, voltou a 1016, ajuste. Afirma. Quatro mil, 3732. Aguarda autorização para descida. O tráfego encontra-se na posição de 5 horas, 2 milhas. Está autorizado da presente descida para 2.000 pés, ajuste na 0.17. Livre LS, pistão na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Tá 3732. 2017, livre LS, reporte estabilizado. Passaredo 2223, controle. Escuta, 2223. Passaria do 2223, chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 288, 3325, passaria do 2223. Eu chamei 17. Entendeu que está autorizado o cruzamento, aí é da guarda atrás, querendo poder tornar o. Lima Lupá. Lima Lupá, Solo Salvador, Chanel 6225 aqui, autorização Brasília. Paul Chanel 6225 para Brasília, nível 320, aguarda a cópia, por gentileza. Aguarda, teria saída. Momunitsa, já tem essa autorização, vamos para a cópia? Ponto. Autorizado Brasília, 320 é o nível. Conforme a rota do plano, decola da 10, sai da Momo, transição Nitsa. Faz decolagem, curva à esquerda. Aciona 5520 no transponder, 11935, a frequência do controle. Autorizado 320, Brasília, via rota do plano, decola da 10 com curva à esquerda, Momo.